agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, está começando mais um Encontro Central. Hoje é super sexta-feira, né? Então, tudo bem? Tá preparado aí pro seu final de semana? Maravilha. Tá a fim de participar do nosso programa? Então é fácil. Mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com e o Fábio Pérez vou durante 2 horas com o melhor do romantismo. E agora tem Rob, Open Your Heart. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Oh, oh, oh, oh, yeah. Days filled with joy and days filled with sorrow. I don't know just what to do. Am I happy today? Am I lonely tomorrow? Everything depends on you. I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been hoping that everything could be like before. Open your heart and tell me what's wrong. Why can't you talk like you used to do before? músicas inesquecíveis. Give me one more night. I'll give you that one. Estamos apresentando Encontro Central. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can seem so loud. Achieve. But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. Músicas inesquecíveis. R. Kelly, I Believe I Can Fly. Também Phil Collins, No More Nights. E Open Your Heart com Europe, chegando Nando Reis, Relicário. Estamos apresentando

Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando o nosso primeiro bloco com Rouge, Um Anjo Veio Me Falar. Também Robin Gibb, Like a Fool, e Relicário com Nando Reis. Já já tem muito mais para você aqui no Encontro Central. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Abrindo o nosso segundo bloco, tem Roxette. Então, vem comigo. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Oceans of coral blue and red. Your smell is incense. Canções imortais. Take me to the magic of the moment, all in glory now. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Te prometi nunca te deixar. Você me falou que era pra sempre. Ontem foi o fim, será melhor assim. Não foi erro seu, nem foi meu também. A gente decidiu deixar de se ver. Tudo que há de bom em mim, eu já te dei. Tudo que há de bom me faz lembrar você. Você é. Yes, sir. Estamos apresentando Encontro Central. Se quer saber, Maurício Manieri também teve Scorpions, Wind of Change e Roxette. E agora tem Shaka & Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. O coração batendo mais forte. I caused you. Snakes the reason why I'm trying. things you taught me. Sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I feel you, yeah. I hope you comprehend. Músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Fechando o nosso segundo bloco de romantismo com Stylistics. Beach by Golly Wall também teve Simple Red e Shaquem Stevens com Give Me Your Heart Tonight. Tá a fim de participar do nosso programa? É fácil. Mande um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, peça aí sua música, aquela música, né, que marcou sua época, né, aquela sua paixão, ou então a sua tradução do dia, ou então mande o seu recadinho romântico. Então, estou aguardando a sua participação e já já tem para você a tradução do dia. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Abrindo mais um bloco e agora chegando a tradução do dia. É, dessa vez com Chicago. You are inspiration. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Você sabe que nosso amor tinha que acontecer. É o tipo de amor que dura para sempre. E eu quero você aqui, comigo. A partir dessa noite até o fim dos tempos, você deveria saber que onde quer que eu vá, você não sai do meu pensamento, do meu coração, da minha alma. Você é o significado da minha vida. Você é a inspiração. Você traz sentimento à minha vida. Você é a inspiração. Quero ter você perto de mim. Quero que você me ouça dizer que ninguém precisa de você mais do que eu. Do que eu preciso de você. É, eu sei, sim, eu sei. Que é uma coisa tão clara de se ver. Nós tão apaixonados quando estamos juntos. Agora eu sei. Preciso de você aqui comigo. A partir desta noite até o fim dos tempos, você deveria saber que onde quer que eu vá, você estará sempre no meu pensamento, no meu coração, na minha alma. Você é o significado da minha vida. Você é a inspiração. Você traz sentimento à minha vida. Você é inspiração. Quero você perto de mim. Quero que você me ouça dizer: ninguém precisa de você mais do que eu preciso. Quero você perto de mim. Quero que você me ouça dizendo que ninguém precisa de você mais do que eu preciso. Você é o significado da minha vida. Você é a inspiração. Você traz sentimento à minha vida. Você é a inspiração. Quando você ama alguém, até o fim dos tempos, quando você ama alguém, sempre no meu pensamento. Quando você ama alguém, até o fim dos tempos. Estamos apresentando Encontro Central. children who will be there to take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave should fall, it would fall upon us all. And between the sand and stone, could you make it on your own? If I could, then I would. I'm going wherever you will go. Way up high or down low, I'm going wherever you will go. Músicas inesquecíveis. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central.

Fábio Pérez apresenta Encontro Central. say before I go. Músicas inesquecíveis. Fechando mais o bloco com The Reason, Rubenstein, The Mimi Rattles, Forever by Your Side, Corgs, Everybody's Got to Learn Sometime, teve Cranberries Linger, The Calling e também Chicago, You Are Inspiration. Já já tem o último bloco do nosso encontro central nesta super sexta-feira. Músicas inesquecíveis. Estamos apresentando Encontro Central. E abrindo o nosso último bloco tem Toni Braxton e Kennedy. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Doesn't make him laugh.

I need you and I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? Oh, cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I still need you, I still miss you. Sky, do you think time would pass us by? As you know, I'd walk 1,000 miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? Estamos apresentando Encontro Central. as canções imortais. Fechando com chave de ouro, Whitesnake, Is This Love, também Vanessa Carlton e Um Minuto com The Black e Negraria. E o Fábio Pérez vai ficando por aqui, deixando aquele recadinho, sempre na sexta-feira, né? Vai sair? Então, se for dirigir, não beba, hein? Faz aí aquele amigo seu, seu motorista da rodada, tá bom? E é o seguinte, participe junto com a gente através do nosso e-mail, ouvintecentral@hotmail.com. Tá aguardando a sua participação. Um ótimo final de semana e a gente se fala na segunda-feira. Para você, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.